Já tá aí sabendo, né? A campanha de vacinação contra o coronavírus começou. E olha, não tem com o que se preocupar. A bicha é super segura. Tem um monte de gente por aí se vacinando e até agora não temos nenhum jacaré. O ruim é que nem todo mundo pode se vacinar agora. Nem adianta ir no posto de saúde. Tem que se cadastrar de forma 100% digital no aplicativo Conecta Recife. E ó, tem uma fila, vici? Se liga, a prioridade em todo o país foi para os profissionais de saúde que estão na linha de frente ou com atividade nos locais de atendimento de pacientes com Covid-19. E claro, para os idosos que também correm mais risco. E tá certo, né não? Quem vem depois dessa galera na vacinação em Pernambuco são as pessoas com 60 anos ou mais que vivem em locais como abrigos ou casas de repouso, pessoas com deficiência que residem em instituições e em funcionários desses locais, e também os indígenas aldeados. Se tu ainda não foi vacinado, espera que já chegue a tua vez. E vacinado ou não, não relaxe com a máscara, com a higienização e o distanciamento social. E se tu souber que tem gente furando fila, denuncia. Vai lá no aplicativo Conecta Recife, na aba Respeite a Fila, ou liga na ouvidoria do Ministério Público. E quando chegar a sua hora, tome a vacina. Faça a sua parte. Uma ação da Rádio Universitária Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.